Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, fazendo história e criando tendências. Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. De hoje. Boa noite, Marco Antônio. Oi, querido, tudo bem? Tudo, e você? Ah, confuso aqui, né? Tive o pessoal que não tá sabendo aí, mas questão de 4h16h25 da tarde, fundiu meu computador. E, sem mentira, deu. Por isso que vocês estão entrando em contato comigo na casa de um casal amigo aqui, os Rositos. Gente que eu adoro, que eu conheço há anos, e eu tô aqui literalmente aprendendo o programa, todos os textos que eu tinha preparado, tem que usar muita coisa de cabeça, assim, né, mas obviamente tô naquele computador ali que, falando sério, eu tava já ia levar um defibrilador pra tentar fazer o lance renascer, e o troço não tá, então, mas assim, 4h26 da tarde. Que barbaridade. Aí, né? Então, tô num computador emprestado aqui, cheio de velas ao redor até, por favor, eu não vou poder nem me mover muito, porque eu tenho medo de atirar fogo na casa, sabe? Mas é terror. Mas aí, que conta? Tudo bem? Tudo. E o seu convidado já está no ar. Que honra. Gente, assim, ó. Então, quero dar as boas-vindas para um dos maiores cineastas brasileiros, na minha opinião, de todos os tempos. Tá, o nome dele é Antônio Calmon. Ele nasceu em Manaus. E eu vou citar apenas alguns dos filmes. Ele fez roteiro para terceiros, começou obviamente como assistente de direção, mas ele também dirige os próprios filmes. Então é um homem de TV também, pessoal mais jovem deve se lembrar de novelas como Vamp e Top Model, ele escreveu, mas o enfoque aqui vai ser mais, obviamente, vai ser cinema, que pelo menos foi como eu conheci o trabalho dele. Então, só alguns dos filmes que ele dirigiu, né? O primeiro filme que ele dirigiu foi o Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil. Ele fez um suspense que eu adoro, com o nome bem chamado Paranoia. Depois ele fez várias comédias eróticas, né, as chamadas por muita gente pejorativamente até de pornochanchadas, como Gente Fina é Outra Coisa, O Bom Marido. Ele fez um drama que tem um pouco de pornochanchada e também comédia juvenil, que eu acho que é um filme assim, que marca bem a entrada dele no mundo jovem, assim, diríamos assim, que é Nos Embalos de Ipanema, assim, que eu adoro. Tem um drama urbano chamado Terror e Êxtase. Tem dois policiais maravilhosos, com Charles Bronson brasileiro, o Jesse Faladão, que é o Mateiro Silvio Flávio, e o Torturador. Tem A Mulher Sensual, que é um drama erótico. O filme que eu mais vi no cinema, eu paguei 13 vezes, fui 13 vezes ver Menino do Rio, a sequência, né, Garota Dourada. E então é isso, assim, isso é apenas assim, tô passando assim, bem por cima, a ponta do iceberg. Então eu queria dar as boas-vindas ao Antônio Calmon. Tudo bem, Antônio? Oi, Marco Antônio, tudo bem? Tudo bem, querido. É muita coisa, a gente vai tentar espremer aqui, né, nesse tempinho que a gente tem para conversar, tá bom? Tá bom. Então, querido, antes de mais nada, te agradeço, tá, pela sua atenção. Vamos ver assim, vamos começar bem pelo início mesmo. Aqui não é consultório de psiquiatria, mas, sei lá, vamos fazer de conta aqui que está um pouquinho no divã. Vamos falar do início, como tudo começou, que eu sei que nasceste em Manaus, né? Não vou especificar aqui o ano, não interessa, tudo bem, mas teus pais... o teu pai era médico e depois virou político. Fala como é que foi isso, assim, depois, né, quando tu nasceste, o teu interesse por cinema em Manaus, com que idade fosse pro Rio, lá com seus 12, 13 anos, foi isso? Olha só, meu pai tinha alguma coisa de pioneiro, porque ele... meu pai era do Espírito Santo, minha mãe era paulista, e eles foram criados aqui no Rio de Janeiro, e ele resolveu começar a vida como médico em Manaus, que era uma cidade perdida na floresta amazônica. Eles chegaram lá daquele avião que aterriza na água, na água, é ótimo. E ele começou a prática dele de médico, foi médico anos, aí fez um curso de direito, e aí como ele uma semana por mês ele fazia trabalho de médico pro bono, quer dizer, pegava um barco e atendia aquela população ribeirinha de graça. Na cara e na coragem. Ele criou um eleitorado. Aí ele virou deputado estadual e se meteu em política, infelizmente, com o PSP do Ademar de Barros. Uhum. Mas que hoje, né, quando a gente sabe da vida de todos os políticos, até que meu pai foi um homem honesto. Eu hoje podia estar vivendo de rendas e de herança, mas ele morreu pobre. É mesmo, né? Hein? Ele morreu pobre? É, ele morreu trabalhando aqui perto de onde eu moro, aqui numa clínica de gestantes, e atendia de graça ainda lá o pessoal do Pavãozinho, no meio da noite, para partos e outras coisas. Enfim, ele saiu da política em 64, graças a Deus, e minha mãe odiou o Juscelino para sempre, porque ela queria voltar para o Rio, e no ano que ele voltou como deputado federal, o Juscelino mudou para Brasília. E eu fui criado aqui em Ipanema, quer dizer, eu sou um garoto de Ipanema, quer dizer, agora um coroa de Ipanema, e em Manaus, o negócio do cinema acontecia assim. Em Manaus não tinha nada para se fazer, o calor era insuportável. Então de noite, o dia inteiro eu via filme nos cinemas de lá, não tinha censura, eu via tudo que era filme, e de noite também. Então eu cresci vendo filme, como em geral todas as pessoas que gostam de cinema, né? E aqui no Rio... Pode perguntar um pouquinho, Antônio. Lembras a primeira imagem, assim, a primeira cena de cinema, a primeira coisa em cinema que vistes? Olha, o que eu me lembro foi a Maria Félix pelada em frente cancã. Foi a primeira mulher pelada que eu vi na minha vida. A minha mãe arrastou o meu irmão do cinema. Eu não tinha ideia do que era o filme, entendeu? Mas começou bem, né? A tua intro sendo em matéria de mulher pelada sendo a Maria Félix, né? É, eu comecei bem, né? Muito pelado, muito pelo. Que legal. E assim, e lembras assim o primeiro filme que te marcou assim de qualidade, assim, tipo assim, de veres o filme e pensar assim, uau, eu acho que é isso que eu vou fazer na minha vida? É, Morango Silvestre, que é o filme que eu mais amo na minha vida, que eu acho o melhor filme do mundo. Uau. E que eu vi, como você viu Indo do Rio 13 vezes, eu devo ter visto umas 20 vezes, vivo revendo. Eu acho uma obra-prima, impressionante na idade que eu tô. E que começa com um médico escrevendo assim, eu não saio mais de casa, porque quando eu saio, eu discuto e depois fico falando mal dos outros. E o seguinte, querido, se você fizesse um curta, né, eu nunca tive acesso a esse curta chamado Infância, né, quando era, sei lá, eu vou chutar lá para os seus 17, 18 anos. Por aí. Eu já estava na PUC fazendo curso de sociologia, com que eu não tinha nada a ver, mas que era moda, porque todo mundo era de esquerda e queria fazer um governo de esquerda no Brasil, que seria horrível. Foi um curso amador que eu fiz com alguns amigos, com o dinheirinho que eu tinha, que eu fiquei 2 anos aplicando teste psiquiátrico lá para candidato da Polícia Militar. E para você ter ideia, de 100 candidatos, um era aprovado, porque a maior parte era extremamente violento, ou tentava subornar, enfim. Eu tinha um amigo que tinha uma câmera de 16mm, e tinha outro que era um músico muito talentoso, que eu acho que o filme, uma das razões que o filme tirou o segundo lugar no Festival JB foi por causa da música. O filme é chamado Infância, eu escrevi e dirigi, e o Glauber Rocha amou, Cacá Diegues também, e um dos prêmios que eu ganhei foi ser assistente de continuidade daquele filme A Grande Cidade. A Grande Cidade, tá. Foste também assistente de direção, no caso do Glauber, foste no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e no Terra em Transe, certo? Para ser justo, quer dizer, eu não era o assistente de direção chamado, entendeu? Foram outras duas pessoas que fizeram. O Moisés Kendler foi o assistente do Terra em Transe, e o Ronaldo, esqueço os nomes, mas eu acabei sendo na prática, porque o Globo desenvolveu comigo uma amizade muito pessoal, foi um grande, grande amigo e me suportou por todas as fases malucas que eu passei. E eu me orgulho muito de ter feito esses dois filmes, onde eu aprendi muito. Que legal. E me diz uma coisa, querido. Tem um diretor de fotografia, até entrevistei há uns, sei lá, uns 18 anos, que é o Afonso Beato, né? Que é um defeito mais internacional dos diretores de fotografia brasileiros. Né? Então, no caso, internacional também. Hã? Internacional. Não, você está dizendo com carreira internacional, está dizendo dos brasileiros. De repente é o que mais fez filmes no exterior como diretor de fotografia dos brasileiros. O que eu iria te perguntar é o seguinte, trabalhaste muito com ele até depois, tem um filme até já dos anos 80, que eu me lembro que eu vi nos Estados Unidos, o título era Happily Ever After, que é o Além da Paixão, do Bruno Barreto, que produzistes e escreveste também, e quem fotografou foi o Beato. Eu vou ter que ficar, infelizmente, pulando no tempo, tá? Que a minha cabeça também tô a mil aqui, tá? Mas assim, de qualquer forma, eu queria saber o seguinte, qual foi o filme que vocês se conheceram? Foi o Cara a Cara? Não, eu já tinha trabalhado com Afonso no Pindorama. Eu trabalhei não, com o Afonso. No Cara a Cara, que é de 67, não? É anterior, não é? O Cara a Cara do Bressani. Eu não lembro do Afonso no Cara a Cara, não, mas é possível. O que eu me lembro mais do Afonso foi no Pindorama, porque é um filme que levou meses e meses lá em Itaparica. É do Jabor, né? É, do Jabor. Que foi mais uma, assim, uma viagem lisérgica do que uma filmagem. Não, eu perguntei porque o Cara a Cara foi fotografado, do Júlio Bressani, foi fotografado pelo Calmon, pelo Beato, então, e como trabalhaste naquele filme, eu achei que de repente você tinha se conhecido lá, que é o filme de 67, e daí usaste ele como diretor de fotografia na tua estreia como diretor, que é o Capitão Bandeira com o Dr. Moura Brasil. Eu ia até fazer um link, mas já me ajudaste até citando, o Pindorama, porque ambos são filmes bem lisérgicos, bem herméticos, diríamos assim, né? Então, e o Pindorama, que foste assistente e escreveste o roteiro pro Jabor, é um filme feito tipo um ano e meio antes da tua estreia como diretor. Pode falar um pouquinho como é que foi a tua estreia como diretor, assim, por que contar aquela história? Pode dizer um pouco disso? Rapidamente, um pouco, quer dizer, de certa forma, o Capitão Bandeira foi um presente que o Glauber me deu. Porque, como uma recompensa enfim, foi um... Ele conseguiu um dos primeiros financiamentos da Embrafilme, que aliás foi a primeira, única e última vez que eu peguei dinheiro estatal. É mesmo? Para uma firma que é minha e do Carvana e do Cláudio Março, chamada Trópico. E a gente, algum de nós falou o seguinte, asneira, não estamos começando uma empresa, estamos começando a conquistar o mundo. O Carvana ficou 5 anos para pagar as dívidas. Então, mas qual dos dois que falou essa frase? Foi o Carvana ou foi o Cláudio Marzo? A gente estava muito louco. Foi ou ele ou eu. O Carvana ou eu. Não se lembra mais quem? Eu tirei o Serripe na Bahia e o Carvana ficou pagando as dívidas aqui. Anos e anos e anos. Bom, enfim, eu escrevi o roteiro em uma semana, a gente filmou o filme em 2 para 3 semanas em 3 cidades diferentes, São Paulo, Rio e Arembepe. E conseguimos uma lente que o Severiano Ribeiro tinha, uma lente cinemascope, uma lente 50, que é uma meia teleobjetiva, e isso deu ao filme uma unidade visual num filme completamente fragmentado, que é um filme sobre uma pessoa que estava passando por um processo de exatamente fragmentação psicológica. E como todo bom primeiro filme, o melhor filme de todo mundo em geral é o primeiro, né? E tinha todas as minhas influências cinematográficas, do Jean Cousteau e do próprio Bergman. É um filme bem de cinéfilo, né? Hein? É um filme bem de cinéfilo. Completamente. E também outra viagem lisérgica. Literalmente. Eu tive a honra de conhecer, que Deus o tenha, em Cuba, em 89, o Mário Carneiro, né? E ele dirigiu, era um diretor de fotografia brilhante, né? E ele dirigiu Gordos e Magros, que tu escreveste. Também é um filme também bastante assim, piradaço, assim. Me fala como é que foi essa mente piradaça começar a literalmente um trabalho de cinema, assim, com... Eu fico imaginando, assim, com tanta ideia, tanta loucura, meio complicado de ter que acordar cedo, ter que coordenar, não no sentido de roteiro, né, porque até pode fazer isso sozinho, mas no sentido, assim, de virar diretor. Como é que foi esse teu rito de passagem, no caso, para filmes menos, entre aspas, fragmentados? Olha só, primeiro tem que esclarecer uma coisa. Tem vários filmes que eu estou com o nome no roteiro, por exemplo, do Mário, ou mesmo os dois ou três projetos que eu participei do Bruno, que eu, na verdade, fiz um trabalho mais técnico, entendeu? Entendi. O do Mário era um velho projeto dele que ele não conseguia botar para fora, e que eu simplesmente consegui arrumar para ele. Ah, entendi. O Feliz para Sempre do Bruno, eu jamais faria Além da filme paixão. Sobre uma mulher que se apaixona por um michê travesti, porque isso não existe. Sim, Paulo Castelli e Regina Duarte, eu me lembro. Isso não existe, entendeu? Isso era a fantasia lá dele, porque não da mulher. Porque isso, eu nunca vi isso acontecer. E um travesti do tipo do Castelli, uma drag queen do tipo do Castelli, eu também nunca conheci. Então tem vários filmes, como As Aventuras de um Paraíba no Rio, que o autor José Gonçalves já tinha o filme na cabeça dele. Esse é do Marco Altberg, né? O autor, o roteirista, que levou o projeto para L.C. Barreto. E eu só admiti meu nome nos créditos, porque eu era mais conhecido, ele era um... Entendi. Mas então, vários projetos, técnico. Então, fosse uma espécie de script doctor, né? De consertar o roteiro, seria isso mais ou menos, né? E, por exemplo, lá no filme do Jorge Amado, que o Cacá e o João Baldo escreveram, aquele da Tieta, eu só entrei para cortar um quarto do filme, porque o filme estava com 4 horas. Eu ia mais adiante perguntar do seu trabalho no filme. Vários filmes que eu escrevi, que eu co-escrevi, são intervenções técnicas. Entendi, como esse projeto que eu estou escrevendo agora sobre o Nelson Rodrigues. Estava escrito os 10 episódios, entendeu? Eu estou fazendo um doctor, uma intervenção... Doctoring. Exatamente, porque a estrutura não estava boa, estava grande demais, entendeu? Entendi. Mas o material era maravilhoso, entendeu? Claro. Porque claro. A vida do Nelson é maravilhosa e ele é um gênio. Sim. Então é doctor script. Sim, mas é uma coisa assim, só abrindo parênteses, tá? Eu vou, assim, se qualquer coisa eu falar, confundir aqui as coisas, que eu tô pulando no tempo, indo e voltando, tá? Mas assim, já que citasse o Tieta, que eu ia perguntar mais adiante, né? Que tem crédito teu. Por acaso a ideia de dar um papel pro Jesse Valadão foi tua ou não? Não, o filme do Jesse é um filme de estrela. Quer dizer, a produtora era dele, não, o personagem, sim, mas era sob medida para ele. Eu suponho, isso nunca me foi dito, mas que o Mariel deve ter ficado chateado com dois filmes esculhambando ele. Eles eram amigos, entendeu? O Jesse encomendou um roteiro do meu grande amigo falecido, Leopoldo Serrano. Claro, e aí não sei lá o que aconteceu, que eu fui chamado para terminar, para dar um trato também no roteiro, para dirigir o filme. E aí, ao longo do filme, eu fui pondo as minhas loucuras. Veja bem, eu tenho uma filosofia que eu vou te falar antes que o nosso tempo acabe. Pergunto assim: o que teria sido se o Bob Dylan não tivesse, de repente, começado a tocar guitarra e saído da country music? Ele teria virado um Willie Nelson, né? Então, quando eu faço um filme livre, quer dizer, eu não poderia fazer isso na TV Globo. Mas quando eu faço um projeto meu e tal, eu abandono qualquer receita ética. Claro. Entendeu? Quer dizer, o meu cinema não é um cinema, ou as minhas obras, não são projetos assim que eu quero dizer alguma coisa que eu já sei que eu quero começar a convencer as pessoas. Eu quero descobrir alguma coisa. Claro. Hoje em dia o cinema brasileiro e o cinema internacional também, você vê isso no Oscar, é todo um cinema didático. Entendeu? Outro dia uma pessoa, uma diretora, aliás, muito bonitinha e legal e tal, disse a seguinte besteira, que um bom filme precisa ter uma visão social correta e abordar algum problema importante. Isso daí, quem ia concordar com isso era o Goebbels, do Hitler, ou algum censor do Stalin, ou do Mao Tse-tung, entendeu? Ou lá do Alfredo Guevara, que era o homem de cinema do Fidel Castro. Sim, panfleto. Para mim o cinema é um mistério. O cinema é onde você vê, é o espelho da alma. Sim, entendeu? Sim. Quer dizer, às vezes você vê um filme todo com uma mensagem toda política e de repente você vê que a pessoa não é nada daquilo, que a pessoa que fez aquele filme, ela é uma pessoa com qualidades ou defeitos ou que na verdade queria estar fazendo outra coisa. Entendi. Não, mas de qualquer forma, querido, eu vou te perguntar ainda, a gente tem um tempo aí, eu vou até pedir pro patrão aí até estender um pouquinho, porque a gente tem muita coisa. Mas assim, ó, eu te perguntei do Jesse, na verdade, não foi do filme que tu dirigiste com ele. O que eu perguntei foi no filme Tieta, a participação que ele faz, que eu acho ótima e super leve, um papel até que não se espera do Jesse Valadão, o que eu queria saber só se por acaso no Tieta foi tua ideia de colocá-lo no filme. Não, o Tieta eu já entrei com um filme em plena... era uma produção enorme, quer dizer, era um roteiro que tinha assinado pelo João Baldo, nada mais, nada menos, e pelo Cacá Diegues. Sim, é que eu acho que podia ter dado a ideia disso. O roteiro, eles não conseguiu cortar o roteiro. Eu também era amigo do Jorge Amado, entendeu? Mas eu adoro o Jorge. Ele me recebia na casa dele. Mas eu não tinha o menor problema de, na hora de ter uma visão técnica de um roteiro e dizer, olha, isso está demais, isso daqui. Eu não tenho problemas afetivos na hora de ser profissional. Tá, e isso prejudicou um pouquinho, já que você acha o Jorge Amado, prejudicou um pouquinho a tua amizade com o Jorge, no sentido de quando ele viu Jorge que Amado muita coisa foi tirada? Mais generosas. O Jorge é das pessoas mais generosas e compreensíveis que eu já conheci na minha vida. Ah, que legal. Tá, querido, assim, ó, voltando ali para os anos 70, tá? A tua entrada como diretor de cinema e tudo mais, vamos passar um pouquinho já para o meio dos anos 70, mas para final, meio final, assim, né? Com filmes como Gente Fina é Outra Coisa, Bom Marido, né? Fala, assim, como é que foi a tua entrada nessa área das comédias eróticas, né? A gente sabe que a influência, quer dizer, muita gente até nem sabe, mas a influência principal das pornochanchadas, as ditas pornochanchadas, são, na verdade, as comédias eróticas italianas. Fala um pouquinho do Gente Fina e Outra Coisa, que eu sei que até compraste o nome, até eu falei com o Bivar, com o Antônio Bivar, que a gente já entrevistou aqui, e eu sei que ele teve uma peça, mas eu sei que só o título, né, tu compraste de uma peça dele, do nome, né, Gente Fina e Outra Coisa. Fala um pouquinho desse teu trabalho, pode ser nas chamadas comédias eróticas brasileiras, que fizeram tanto sucesso nos anos 70 no Brasil? Olha só, eu tenho um mote na minha vida, que é daquele grande filósofo zen budista, o Zeca Pagodinho, que é o seguinte: eu deixo a vida me levar, entendeu? Uhum. Primeiro, eu precisava sobreviver. Segundo, entendi, havia uma estética, e há hoje, cada vez mais forte, prevalente no cinema brasileiro, que é de um cinema estatal e com uma mentalidade esquerdista. Entendeu? Terceiro, eu tenho horror, entendeu, de fazer cinema sustentado pelo Estado. E eu também sempre tive a vontade de ser visto, entendeu? Meus filmes serem vistos e darem dinheiro. Claro, então, claro. A porno chanchada, ela se autofinanciava, entendeu? Essa é a primeira razão. A segunda razão, a que poucas pessoas sabem, é que os roteiristas desses três filmes que eu fiz para para o Pedro Carlos Rovai, que são chamados de minhas palmas chanchadas, eles foram escritos pelo Armando Costa e pelo Leopoldo Serran, vinham do CPC da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e que antes faziam aquele teatro político junto com o Oswaldo Viana Filho, entendeu? E todos os três filmes têm por baixo uma narrativa marxista, entendeu? Então, se você for assistir o filme sob essa perspectiva, você vê que tá, ali dentro está a luta de classes. Claro, entendeu? Claro. E o meu deboche, o meu cinismo e a minha vontade de sacanear todo mundo, entendeu? E também eu era obrigado por contrato a pôr as putarias que estavam na cabeça. Claro, do claro. E que fazia o cinema vir abaixo. Sim, sim. Assim, ó, eu tive a honra, tá, de entrevistar, não muito tempo antes dele falecer, o grande Leopoldo Serran, né? E ele estava ainda muito indignado com a perseguição. O Leopoldo Serran estava muito indignado na época ainda com a exceção de saco que tinha rolado, né, quando ele tinha escrito o elogiadíssimo Fora do Brasil, mas no Brasil Pichado, que era o Que É Isso, Companheiro, né, que nos Estados Unidos até era o Four Days in September. Então, me diz um pouco da tua experiência com o Leopoldo, né, porque ele era basicamente, ele ficou marcado como um roteirista profissional mesmo, o lance dele era escrever roteiro. É o melhor roteirista do Brasil. Fala um pouquinho da tua experiência com ele, pode ser? Pode. O Leopoldo, nós tínhamos uma relação muito especial. Nós brigamos várias vezes de ficar tempo sem falar, mas, por exemplo, eu salvei a vida dele quando ele estava em casa, sem um tostão, com um câncer de estômago, morrendo. E eu e mais dois amigos dele, o Álvaro Ramos e o Doc Comparato, fomos lá na cama de casa, levamos para um hospital, internamos. Entendeu? O Dória conseguiu, que é médico, né? Conseguiu que ele fosse operado, tiraram um tumor do tamanho de um ovo do intestino dele. E a gente fez também uma vaquinha pela internet e conseguimos dinheiro para ele viver alguns anos, entendeu? A gente bateu uma bola assim, se eu estava na merda e ele estava bem e ele sabia que eu precisava trabalhar, ele me indicava para alguma coisa. E vice-versa. Entendeu? E nós tínhamos brigas horrorosas também. Mas eu sempre tive um respeito enorme por ele. E ele não tinha respeito algum por mim, nem por ninguém. Mas agora, ele realmente era o melhor. Ele era o melhor. Ele ficou furioso quando ele viu Eu Matei Lúcio Flávio, porque ele tinha andado no fio da navalha. Entendeu? Para não ser chamado do que eu fui, de fascista, nazista, claro. Entendeu? Reacionário. Eu traduzia assim, eu ouvia quando me chamavam disso, eu ouvia assim, genetiano, pasoliniano, claro. Amante do Mishima. Essas coisas não batem em mim, porque as minhas referências são muito sofisticadas para essas pessoas idiotas. Mas transgendo as tuas influências sofisticadas, tu conseguia filtrar bem nesse mundo do bafom, né? É. Você quer ver uma coisa? Eu claro. Há duas semanas atrás, porque o melhor desses três pornos chanchados, a que eu tive mais condição de produção, porque as outras duas foram filmadas em duas semanas, e sabe Deus como. Mas o Embalo de Ipanema teve produção, porque os outros que eu amo, filmaram muito dinheiro. Eu fui ver o filme e disse, como este filme é bem filmado, entendeu? Como ele é bem montado, como os ângulos de câmera são muito bons, porque eu acho, eu acredito até hoje, eu sei que hoje em dia o cinema deve ser outra coisa, eu não estou mais interessado, mas eu acredito no cinema de olhar, quer dizer, para mim o cineasta é o que chega num lugar e já sabe onde pôr a câmera, entendeu? E sabe narrar uma cena. Eu não quis ser diretor de televisão, porque o diretor de televisão não tem olhar, ele põe quatro câmeras, seis câmeras. Claro, claro. Entendeu? Ele não sabe narrar. Hein? Nesse filme especificamente, nos Embalos de Ipanema, tá? O fotógrafo Roberto Passi. Ele te ajudou muito ou não? Já que a história é tão bem contada visualmente. Olha, ele é um fotógrafo extremamente competente. Agora, a decupagem é minha. Entendi, entendi. Eu sempre filmei muito bem. O problema é que poucos filmes eu tive condição de produção. Eu tive entendi. No Rio do Rio, eu tive nesse filme, uhum. eu tive em Eu Matei Lúcio Flávio, e você vai ver que são filmes muito bem filmados. Sim, senhor. Sim, sim. E, assim, vamos falar um pouquinho, se não for abuso, do terror e êxtase, né? A gente citou um pouco do Nos Embalos de Ipanema, e acho que ali foi tua intro, até assim, ao André de Biasi, no caso, que o André, eu me lembro de uma entrevista há uns anos aí, dizendo que ele fez esse filme, foi meio descoberto na praia, ele fez esse filme em troca de uma passagem, passagem de ida e volta para o Havaí, para surfar, né? E daí fizeste, obviamente, no Terroristas, ele também está no filme, e obviamente daí no Menino do Rio e no Grande Dourada. Fala um pouquinho da como é que foi, eu acho esse filme bem assim, um divisor de águas para ti, o Nos Embalos de Ipanema, porque ele, como eu citei antes, ele é tanto um drama urbano, né, tem esse lance do bafon, da marginália, diríamos assim, mas também tem esse lance adolescente, do rapaz que quer se apaixonar e tudo mais. Vamos falar um pouco disso, se pudesse falar desse approach que também respinga muito no terror e êxtase, pode ser? Falar desses dois? Pode. O negócio é o seguinte, a minha relação de trabalho com André de Biasi foi totalmente acidental. Eu tinha feito o Bobanido, o filme era um sucesso, mas eu não tinha ainda acabado de montar. E aí eu tinha indicado uma outra pessoa, o Pedro Rovai tinha me perguntado, eu indiquei uma pessoa e estava montando o filme. Ele chegou um dia furioso na sala de montagem, porque tinha detestado que essa pessoa tinha filmado e que estava furioso comigo por ter indicado, e falou que eu tinha que dirigiu o filme. E ele tinha feito um concurso para descobrir o surfista. Entendeu? Entendi. Eu mal tinha lido o roteiro, que era uma ideia do Armando Costa. Uhum, e tinham dois finalistas. Entendeu? E, evidentemente, o André de Biasi, embora, a meu ver, não tivesse o tipo de um surfista suburbano, entendeu? Uhum. Ele era o que os americanos chamam de um natural. Uhum. Porque se você pensa, ele está ali dublado, ele está dublado por um grande ator que é o Ari Koslov. Mas ele, se você reparar as pausas que ele dá e as sutilezas que ele tem, inclusive uma coisa difícil, porque ele é hiper machista, de fazer aquelas cenas com o Paulo Vilaça, uhum. o André é das pessoas mais homófobas que eu conheço. Uau. Entendeu? E ele fez o filme de primeira, assim, e de uma naturalidade espantosa. Mas eu não escolhi ele, eu não conhecia ele, entendeu? E eu entendi. E ele tivemos vários conflitos, entendeu? E sempre foi meio casual. Agora, eu tenho que reconhecer essa naturalidade cinematográfica que tem. Ele é um animal cinematográfico, entendeu? Entendi. Aí eu fiz o filme com ele, ele foi pro lado dele, eu fui pro meu, e um dia o Bruno Barreto me chamou que o André tinha lá ido lá na NC Barreto com o irmão, com uma página. Tonico de Biasi, né? É, o Tonico. Uhum. E que isso era um negócio, um trauma que eles sofreram com a morte de um amigo deles que teve um AVC pegando onda. Um garoto, entendeu? Entendi. E aí o Bruno teve a ideia de fazer o filme. O André aí disse que ele escreveu o roteiro, que ele é que teve a ideia de chamar Menino do Rio. Eu fui com ele, eu tive a ideia. Eu fui com ele na casa do Caetano Veloso, com quem eu não me dou lá muito bem. E ele cedeu o nome pro André, entendeu? Apesar, deixa eu te interromper um pouquinho, apesar que muita gente até hoje, quando se fala do filme Menino do Rio, muita gente acha que a música Menino do Rio toca no filme, mas não toca, né? Na verdade, não, tocava numa novela do Gilberto Braga. Água Viva, toca na novela Água Viva, da mesma forma que a sequência Garota Dourada também não toca Garota Dourada, Garota Dourada toca no Menino do Rio. Muita gente confunde isso. Mas assim, só pra gente não... Aí o Terror e Êxtase, uhum, que é um filme que foi meio precário, filmado em pouco tempo também, entendeu? E onde eu conheci a Denise Mon, que acabou sendo minha mulher, o André pediu para trabalhar, entendeu? Entendi, e era um casting bom, porque ele era bem aquele garoto, o tipo que podia fazer aquele garoto ser o nosso drogado. A maior honra que eu tenho no Terroristas é que o José Carlos de Oliveira, que fez um filme absolutamente visionário sobre o que depois o Rio de Janeiro virou, sim, e está aí agora... O livro é maravilhoso. Ao que está aí agora, e ele era um cronista ácido do JB, e eu vivia apanhando do JB, entendeu? Daqueles críticos de cinema de merda que eles tinham. E o Carlinhos de Oliveira, eu falei, esse cara vai me matar. Eu conhecia ele da vida noturna, mas assim de longe, né? E ele vivia doidão, bêbado, sei lá, e ele gostou do filme, porque eu fui fiel ipsis literis ao livro dele. Que eu legal. Entendi o livro dele. Eu só não gostei, quer dizer, embora o Roberto Bonfim esteja maravilhoso, mas na época era impensável você pôr um negro para fazer o Mil e Um. O Mil e Um era um negro que tinha dois dentes de ouro, entendeu? E não tinha mais dentes. E embora o Roberto Bonfim... porque o Roberto Bonfim é um indião, né? Sim. O Bonfim é aquele tipo de mestiço de índio. Isso. E está maravilhoso no filme. Maravilhoso. Mas no mais, o filme é totalmente fiel ao livro. Nossa. Entendeu? Eu li o livro anos depois de ver o filme. Eu acho que vou ter que rever de novo. Eu não me lembrava que era tão fiel assim, mas é mesmo, então? Totalmente. Tá. E me diz uma coisa, querido. Vamos falar da tua parceria com o Jesse Valadão. Como é que vocês se encontraram, como é que vocês se acharam? Porque eu sou super fã do Eu Matei Lúcio Flávio e do Torturador também. Na verdade, eu gosto mais até do Eu Matei Lúcio Flávio. Não estou aqui para falar mal de filho teu. O Torturador, mas... eu vou chegar lá. O Eu Matei Lúcio Flávio foi o seguinte, eu sempre fui fã do Jesse. Eu acho que o Jesse é o nosso cliente Eastwood, entendeu? E que o Jesse era um grande mito popular no Brasil, mas esse racismo brasileiro e disfarçado, entendeu? Porque o Jesse era mestiço de índio, com um pouco de sangue negro e tal. Era um cara super sexy, que tinha um público fiel dele. Era uma estrela maravilhosa. Uma virilidade palpável, né? Tinha feito do Nelson Rodrigues, tinha feito os cafajestes. E o Leopoldo me indicou para dirigir. E a gente se deu bem na primeira hora. É mesmo? A figura maravilhosa do Alberto Magno, que era filho dele. Claro, do claro. Do Nelson Rodrigues. Ele tá ouvindo o programa até, viu? Só para te dizer, te mandou um abraço. Tá? Ele foi te catar para ficar espionando a entrevista. Não. Eu já tinha conversado com ele antes, mais ou menos na mesma época que a gente conversou aqui, e ele disse, olha, eu vou ouvir a entrevista, mando um grande abraço pro meu diretor, Antônio Calmon. Eu estou trabalhando para ele agora, estou adorando, ele me chamou para fazer esse trabalho com ele. E que legal, é maravilhoso. Que legal, que legal. Bom, e aí eu e o Jesse foi assim, amor à primeira vista, e o Beto é aquela pessoa que desperta o que há de melhor e o que há de pior em mim, quer dizer, eu desliguei a censura. Olha, a definição melhor do filme, quem escreveu foi o Jean-Claude Bernadet, que falou assim, fui ver Lúcio Flávio, achei que era um filme fascista, violento demais, sádico, odiei o filme. Fui dormir e na manhã seguinte eu descobri que eu amava o filme. entendi. Então entra essa coisa que eu acho que uma das maneiras de você aprender, do ser humano aprender a realidade, de aprender o real, uma delas é a magia, entendeu? Que vai dar na arte, que vai dar na religião, que vai dar na filosofia, que vai dar na ética, que vai dar na política. Entendeu? Então, não dá até de você colocar conceitos filosóficos ou ideológicos antes da arte. Hoje em dia está acontecendo isso. O cinema virou agite-prop, agitação e propaganda. Então quando eu fui fazer o Lúcio Flávio, eu me despi de qualquer censura. Claro, entendeu? Claro. E aí filmei as minhas. Porque o ser humano pode ser assassino. O ser humano pode ser tudo, né? Então nós temos os instintos mais altos e mais baixos. E me diz uma coisa, e a tua experiência dele com o torturador foi boa? Como é que foi? O torturador era o seguinte, como o Lúcio Flávio foi muito bom, e o co-produtor era o Luiz Severino Ribeiro, nós resolvemos fazer o torturador, que era uma ideia do Geste, que era a história de um ex-torturador, que é contratado por uma organização sionista para ir ao Paraguai e matar um nazista que trabalha para um ditador latino-americano. Aí eu e o Beto pegamos um avião, fomos para o Paraguai, tivemos aventuras inacreditáveis no Paraguai, e quando a gente voltou aqui, o Severino tinha saído fora, não tinha dinheiro, e aí nós tivemos que filmar na Barra da Tijuca. Uau! Em duas semanas. Então, o filme é feito com barbante, papel de embrulho e cuspe. Mas o resultado, tem um momento que eu adoro. Antônio, mas o resultado é muito bom, o filme é super divertido. Eu diria que ele não tem aquele lado, como é que pode dizer assim, ele é mais porra louca, diríamos assim, né? Se for comparar com o Matheus Sufado. Porque é o cinema de invenção, quer dizer, se só tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Sensacional. E vamos, assim, antes da gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho do Filminho do Rio, né, que é o filme que eu adoro. E uma coisa que eu sempre quis te perguntar, vou largar agora no ar, assim, é o seguinte, eu sempre achei uma babaquice no Brasil, até vários produtores falam isso, tipo assim, ah, eu vou fazer esse filme de mercado, e vou fazer esse filme autoral. Eu sempre achei essa separação muito babaca em termos que se faz muito no Brasil, né? E me parece que tu é uma pessoa que tu funde muito bem as duas coisas, né? Essas duas criaturas, né? Vamos separá-las, digamos assim, só pra gente ficar aqui no argumento, o argumento ficar mais explícito, né? Como é que é isso pra ti, sou um autor, não sou, tal filme que é de mercado é menor ou não é? Me fala como é que é o teu approach, pode ser? Claro, olha só, eu faço filmes pro espectador, entendeu? Então tem filmes que são feitos pros críticos e tem filmes que são feitos pro espectador. Então, por exemplo, você viu 13 vezes. Os críticos todos malharam, entendeu? Então, a minha visão do crítico é o seguinte, não querendo ser machista, eu vou usar uma imagem dos anos 60, 70, que era quando você seduzia uma mulher, entendeu? Dava presente, dava flores, dava chocolate, fazia ela se apaixonar por você e levava para um motel. Aí quando você ia possuí-la, abre um armário que estava lá, sai com um cara pelado e ereto e diz, primeiro eu, esse cara é o crítico. Porque ele se interpõe entre você e o espectador. Tá, ele seria um empata foda, diríamos assim, é isso? Não, ele quer ser o primeiro. Ele acha que ele é a opinião pública. Ele acha que é o porta-voz para ele. Ele acha que é o porta-voz. O filme não foi feito para ele, foi feito para o público. Tanto que o filme foi esculhambado, assim como o Matei Lúcio Flávio, e os filmes ficaram na memória das pessoas. Como várias das minhas novelas, entendeu? Que foram. Não porque não deu audiência, né? Mas de vez em quando eu encontro uma pessoa, poxa, eu era menino, eu vi, não sei o quê. Então, primeiro isso. Segundo, não era um filme de verão. Você me falou outro dia que a gente estava conversando que dos momentos emocionantes do filme. O Menino do Rio é um hacking da morte de três garotos. Do Pepe, do Pier, do amigo do André e de um amigo meu. Isso que o filme é emotivo. Por isso que o filme não é igual a esses filmes babacas de verão comuns, que são meros enlatados. Aí eu fiz o filme, entendeu? E aí, um bando de gente foi fazer esse filme e disse, não, eu vou fazer melhor do que o Menino do Rio. Eu vou fazer o verdadeiro filme de verão. Agora, duvido que alguém se emocione com um filme desse. Certamente. Porque esse filme tinha sentimento. Esse filme tinha emoção. E os personagens são humanos, né? Hein? os personagens são muito humanos, então mesmo o cara que não tem nada a ver com aquela realidade do filme, ele consegue se identificar. Pois é. Mas aí tem esse cara que sai pelado do armário e diz, não, primeiro eu primeiro, entendeu? Olha só, eu fiz agora um musical, eu adaptei o Vamp para fazer um musical, né? Pro teatro, me chamaram e adaptei minha novela para o musical. Uhum. Aí de repente, um musical infantil. Aí de repente vem aí, coberto de teia de aranha e poeira, lá o crítico do Globo. Não, porque isto aqui é inacreditável, porque analisou como se eu estivesse analisando Shakespeare. Entendi. Eu fiz um musical para criança. Aqui em São Paulo, todas as sessões lotadas de crianças delirando. E essa besta... Acho assim, para eu de vez em quando puxar a rédea aí, falar assim, off, então eu acho que o recado tá dado dessa parte aí. Mas só assim, então, a gente já tá acabando, só me fala um pouquinho do teu trabalho, então, como roteirista, né, escrevendo para terceiros, no caso, no Quatrilho. Pode ser, que foi um filme, né, super elogiado, no caso, pela crítica internacional, um filme, né, do Fábio Barreto. Como é que foi teu trabalho? Tu trabalhaste com o Leopoldo Serrano ali, não trabalhaste? Não. Depois do Paixão de Jacobina, desculpa. Perdão. Eu tive a honra de conhecer esse grande escritor gaúcho e fui aí no Sul com o Fábio Barreto e eu ia fazer o roteiro. Só que os Barretos não sabiam se ia ser uma série ou um longa. Entendeu? Entendi. Então eu comecei a escrever uma coisa enorme. Entendi. Entendeu? E adorei a ideia, que inclusive é baseada no fato real e tal. E aí, de repente, o projeto parou. Aí eu fui fazer uma novela, fiquei exausto, tive férias, estava muito bem lá em Nova York, nas minhas férias, com a Amy Irving, entendeu? Vendo que as legal. Peças da Broadway, o Luci Barreto me ligou e falou... Que eu resolvi fazer um filme me chamando. Aí me ofereceu uma micharia. Aí eu falei, ô Lucinho, eu tô aqui na Broadway. eu falei outro dia no telefone com aquele, o Arthur Miller. Eu jantei outra noite com o Al Pacino. Uau. Você acha que eu vou sair daqui para receber essa minha? Ah, mas aí não temos quem escrever. Chama o Leopoldo. Entendeu? Entendi. Que é o nosso velho pacto. Aí o Leopoldo estava brigado com ele, eu liguei pro Leopoldo, fiz a ponte. E aí na hora dos créditos, eu pedi ao Luiz Carlos Barreto assim, adaptação para o cinema de Antônio Calmon, roteiro de Leopoldo. Quer dizer, claro, perdi a viagem claro. Pro Oscar, mas não me arrependo. Puxa, o roteiro não é meu, não. Tá, querido, assim, ó, o nosso tempo, infelizmente, chegou o fim. Tu sabe que a gente poderia ficar conversando um tempo mais ainda, porque sempre já são de saco alguma. Tu contas de uma forma tão... Tu és um ótimo raconteur, né? E eu acho que deverias pensar seriamente em colocar isso em livro, essa tua trajetória, tá? Mas eu só queria dizer, assim, de coração, muito obrigado pelo teu tempo. Tá, pela tua atenção, além de tudo foi super engraçado e o nosso papo, e eu quero te agradecer de novo, tá? Obrigado pela força, tá bom? Tá bom, querido, eu adorei, obrigado. Tá, amanhã deve estar já disponibilizado aqui umas 24 horas da gravação e eu passo pra ti o link, tá bom? Tá bom. Um grande abraço. Boa noite, tchau. Essa foi fantástica, Uau. Viu? Obrigado, querido. Desculpa, eu ultrapassei 12 minutos fantástica. Normal do tempo, mas... Fantástica. Me dá uma extensãozinha, né? Não, lógico, sem problema tá, nenhum. Não, que, sabe, é muita coisa e cabranosa. Não dá pro meio da interrupção, ainda mais na hora que o cara sai do armário ali, que ele falou do cara sair do armário interrompendo a sacanagem, ele não dá pra interromper, né? Por favor, né? Não pode. Vamos lá? vamos. Então vamos pros anos 50, gente. Vai lá, Fofo. Once our romance was a gay thing. Now I am only But I'm too much in love to care. With every kiss you deceive me. Sooner or later you leave me. I know I should beware, but I'm too much in love to care. Time and again I've told myself, don't beat a fire that is dead. Time and again I scold myself, but my heart pays no heed to my head. Go have your fling with your new love. You'll be forever my true love. Heartaches are hard to bear, but I'm too much in love to care. Time and again I've told myself, don't beat a fire that is dead. Time and again I scold myself, but my heart pays no heed to my hand. Go have your fling with your new love. I'll be forever your true love. Heartaches are hard to bear, but I'm too much in love to care. Marco Antônio. Uau, tá. Essa cantora maravilhosa, Carmen McRae, M-C-R-A-E, sobrenome. Ela nasceu em 1922 e faleceu em 94. Ela nasceu em Nova York. Foi influenciada pela Billie Holiday, pela Sarah Vaughan, trabalhou com Count Basie e era grande amiga da Nina Simone. Então, quer dizer, a voz maravilhosa, vocês já viram, o nome da canção não fez sucesso, infelizmente, né? Uma das injustiças desse mundo. O nome da canção que vocês ouviram, que foi gravada entre 55 e 56, bem na virada, é Too Much Love to Care, ou seja, amando demais para se importar. É basicamente a história contada na canção, é que ela está tão apaixonada, e mesmo vendo que não vai dar certo, que a situação vai dar em porcaria, agora é tarde demais, porque ela já tá gamada demais no cara para voltar atrás. Então vamos tocar um trechinho, por favor, dos maiores sucessos dela, pode ser? 157. I wonder who that fine chick is standing up. Hey, that's Carmen McRae. I've got to go over there and pick up on what she's putting out. Hey, Carmen. Hey, Sam. How are you? You sure look cool standing on the corner. Sure look fine as wine. Come on, we'll go over to Birdland. We'll pick up on some cool jazz. Cool? Yeah. Fine as wine? Yeah. Oh, Sam. What's wrong? When you meet somebody for the first time, there are special things you're supposed to say, which you may not mean, but they sound polite as can be. Would you like to learn them? Yeah, I've got all ears. Well, then repeat after me. Happy to Marco Antônio. Tá, essa canção aí de 57, o nome é Happy to Make Your Acquaintance, ou seja, tá sendo um prazer, ou é um prazer te conhecer. Basicamente é um dueto dela com o grande Sammy Davis Jr., e que um fica cantando o outro, ele fica cantando a Carmen e ela fica cedendo e ao mesmo tempo se fazendo de difícil, né? A canção maravilhosa de 57. Vamos pros anos 60? Bora. Por favor. J'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie de rester avec toi toute la vie. De rester avec toi toute la vie, toute la vie, toute la vie. J'ai envie de chanter quand tu chantes. J'ai envie de pleurer quand tu pleures. J'ai envie de rire quand tu ris, quand tu ris, quand tu ris. Mais en lisant ta lettre, je vois qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais que tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'avais tout préparé, j'avais tout décidé. mais tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de dire n'importe quoi, j'ai envie pourvu que tu sois là. J'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie que tu sois près de moi, j'ai envie que tu sois près de moi. Mais en lisant ta lettre, je vois qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais que tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'avais tout décidé, j'avais tout préparé, mais tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'ai envie de parler avec toi, de dire n'importe quoi, de vivre avec toi. J'ai envie de chanter quand tu chantes, j'ai envie de pleurer quand tu pleures, j'ai envie de rire avec toi quand tu ris. Mais amor na sua vida. Marco Antônio. Tá, esse cantor aí é o grande crooner francês Hervé Villard, nasceu em Paris. Essa canção aí não fez sucesso nos anos 60. O maior hit dele, a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, que é o Caprice et Fini. A gente já havia falado dele em outra oportunidade, mas com outra canção obscura, que a gente tocado na íntegra. Ele arrebentava os corações das adolescentes europeias nos anos 60 e quebrou muito mais corações depois, quando em 67 ele foi o primeiro cantor francês a sair do armário num programa de rádio. Então diz que a depressão, assim, a quantidade de adolescentes que ficaram de coração esmagado foi gigantesca. Ele também já morou em Buenos Aires e ele teve grande popularidade nos anos 60 e 70 na Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Vamos tocar um trechinho do Caprice et Fini, para o pessoal lembrar, por favor. Plus jamais, où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Vai, Marco Antônio. Ah, essa canção, um estrondoso sucesso, foi a canção que fez a carreira dele mesmo, né? Basicamente é sobre um amor que ele teria tido ao visitar a ilha de Capri, né? Isola de Capri. Então, é de 65 essa canção. Vamos para os anos 70, por Vamos favor? Lá. Obrigado. Eu tenho medo e medo está por fora, medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta, que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Minas Gerais, eu tenho medo que Natal, Vitória, eu tenho medo, Goiânia, Goiás, eu tenho medo, Salvador, Bahia, eu tenho medo, Belém, Belém do Pará, eu tenho medo, Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo, eu tenho medo, eu tenho ser, eu digo ar. Eu tenho medo, um Rio, um Porto Alegre, um Recife. Eu tenho medo, Paraíba, o medo, Paranapá. Eu tenho medo, Estrela do Norte, paixão, morte, é certeza. Medo, Fortaleza, medo, Ceará. Eu tenho medo, Estrela do Norte, paixão, morte, é certeza. Medo, Fortaleza, medo, Ceará. De mim, manda buscar outro maninha no Piauí. Medo meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí. Marco Antônio. Pois é, ó, essa canção aí, obrigado por ter tocado, essa canção é de 77, não é conhecida, é chamada Pequeno Mapa do Mundo, do grande Belchior, né, que nasceu em Sobral, faleceu o ano passado com 70 anos de idade, ele, obviamente, cearense, nasceu em 46, né, faleceu o ano passado, como eu disse, a razão, não só porque essa canção é lindíssima, e eu também sou fã dele, mas a razão de eu ter escolhido nos anos 70, falar um pouco do Belchior, é porque a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco de um dos grandes sucessos dele, que é a canção Divina Comédia Humana, né? Só o nome já é maravilhoso, que é de 78, e ela toca no filme Eu Matei Lúcio Flávio, produzido e estrelado pelo Jesse Valadão e dirigido pelo nosso entrevistado Antônio Calmon. Então vamos tocar um trechinho do Divina Comédia Humana, por favor? Bora. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, como um sol num quintal. Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista... Essa fez um sucesso de arrebentar. De arrebentar. E a seleção musical do filme Matheus e Flávio também foi feita pelo nosso entrevistado, pelo talentosíssimo Antônio Calmon. Então, canção de 78, Divina Comédia Humana. Vamos para os anos 80, vambora, por favor? Sometimes I wake up and I watch you sleep, and in the darkness I wonder if I'm in too deep. Hell, what if it's true? I say the wrong things, 'cause I'm just a jealous guy, and I hurt you sometimes, I make you cry. Oh, I'm so sorry. You and I fit together, hand in glove. What we've got, it's an act of love. That's all. There are good times and bad times too. You're always there for me, no matter what I do. Don't ever turn away. You're everything I know. You're all I wanna see. Feel like a king when you're standing next to me. And if we disagree, don't forget, you and I fit together. God is an act of love. Into your eyes, and I see what I'm looking for. Though sometimes I'm so unsure. You could say I'm out of control. Don't you know what this feels like? What I do, I'll do everything for you. When I look to you. An act of love. It's all I feel inside. It's just an act of love. The other side of me that hides behind an act of love. Marco Antônio. É, esse cantor aí, o John Waite, né, W-A-I-T-E, né, um cantor de Lancaster, um cantor em inglês. Essa canção fez sucesso algum, se chama Act of Love, ou seja, Ato de Amor, é de 87. O maior sucesso dele foi Missing You, que é de 84. Vou falar que só ele tem canções num filme que eu adoro, dos anos 80, chamado Sobre Ontem à Noite, também no filme Amor a Queima-Roupa, que é o filme que o Tony Scott, diretor do Top Gun, dirigiu, com o roteiro do Tarantino, com o Meg Elenco, Val Kilmer, Christian Slater, Patricia Arquette. Também num filme chamado Tango e Cash, no Brasil era Tango e Cash, Os Vingadores, que é um duplo de policiais durões, é o Stallone e o Kurt Russell, grande Kurt Russell. E vamos passar então para sucessão dele, que foi de 84, Missing You, Sentindo Sua Falta. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you. Marco Antônio. Então essa canção Missing You, ou seja, Sentindo Sua Falta, de 84, e fez bastante sucesso. De novo, o cantor John Waite. Então é isso. Queria agradecer o espaço e até quinta-feira. Quinta-feira, e até, já vamos deixar certo também, quinta-feira e sábado, que é para não ter dúvida no pedaço. E já acerta para segunda-feira que vem também, e na terça também, e na quinta também, e no sábado também. O lance porque escravatura que se preze, né, tem que ser feito com antecedência. Não, eu sou escravocrata mesmo. Exatamente, não tem mas não é que você é escravocrata, essa quinta, já tem que falar quinta e tem depois. Exatamente, já tem quinta, tem sábado, já tem o calendário de exploração, senão a chibata come. Um abraço para você. Obrigado pelo espaço, pela força, gente, tá? Tchau, querido. Grande abraço.